chegando, Jefferson Reis. Quero ver essa mulherada do Melo comigo, hein? Momentos em que você apareceu, fiz cara dura, mantive a postura, mas você veio e me convenceu. Ainda me lembro que os meus sentimentos nunca tinha achado alguém assim. E hoje estou vendo que saí perdendo quando você fugiu de mim. Essa linda canção, oh, oh, oh. Coração fechado, vivi amargurado, dando uma de herói. Mas quando quem ama me vira as costas, por dentro ele dói, oh, oh, oh. Coração fechado, vivi amargurado, dando uma de herói. Mas quando quem ama me vira as costas, por dentro ele dói, oh, oh, oh. Por isso eu te quero, por isso eu te espero, por isso que eu voltei aqui, pra te dizer que tudo que vivemos eu não esqueci, oh, oh. Por isso eu te quero, por isso eu te espero, por isso que eu voltei aqui, pra te dizer que tudo que vivemos não esqueci, esqueci. Por isso eu te quero, por isso eu te espero, por isso que eu voltei aqui, pra te dizer que tudo que vivemos eu não esqueci, oh, oh. Por isso eu te quero, por isso eu te espero, por isso que eu voltei aqui, pra te dizer que tudo que vivemos